O tema a ser abordado aqui hoje é a lei do trabalho. Para entendermos o que é essa lei do trabalho, nós temos que entender o que é uma lei natural. Se nós formos lá pesquisar no Livro dos Espíritos, existe um capítulo lá que fala somente sobre leis, que alguns chamam de... O Kardec, ele preferia chamar de lei natural, mas que também pode ser chamadas de leis divinas. São leis naturais ou leis divinas. Na verdade, são princípios básicos, são pressupostos básicos que regem o nosso universo. Essas leis, provavelmente hoje muitas delas estejam escritas, né, nas constituições, estejam escritas em alguns compêndios, em alguns livros, mas até alguns séculos atrás, nada disso estava escrito. Por exemplo, a lei da reencarnação, a lei do trabalho, a lei do karma, ou a lei da ação e reação, a lei da vida, a lei do amor, a lei do esforço, a lei das dificuldades, quer dizer, a lei da destruição, enfim, são todas leis divinas ou leis naturais que sempre existiram e que vão existir, existem e que vão existir. Claro que, dependendo da situação cultural, religiosa, política, de cada povo e de cada época, elas podem ser diferentemente entendidas, compreendidas, mas elas são leis. E essas leis, elas estão escritas em nossa consciência. A nossa consciência... existe uma outra grande lei, que é a lei da justiça, a lei da liberdade. São leis que regem o nosso universo e que fazem parte do nosso dia a dia e que não adianta nós, às vezes tentarmos burlar, tentarmos passar por cima de certas leis, como da justiça, como do trabalho, como da liberdade, como da ação, da reação... A lei da reencarnação, que são leis inexoráveis, que nós todos, para evoluirmos e para nós tentarmos sair de um, digamos, de um período, de uma transição de provas e expiações, que é o que está o nosso planeta hoje, para que a gente chegue num estado de planeta de regeneração, todos nós temos que, obrigatoriamente, cumprirmos com essas leis naturais ou leis divinas. Então hoje nós estamos falando da lei do trabalho. Todos nós, quando reencarnamos aqui, cada vez que nós reencarnamos nesse planeta aqui, nós vamos vir para cá com um projeto já definido, com algo que nos diz, bom, vocês vão renascer, vocês vão reencarnar e vão cumprir com certos desígnios. E a maior das leis que fazem parte de nossa vida é o trabalho. É a lei do trabalho. Isso aí está no plano espiritual, está no plano físico, mesmo no mundo, quer dizer, nos vegetais, nos animais, nós, humanos, animais irracionais, todos trabalham. Até uma árvore, ela trabalha através da fotossíntese. Os animais irracionais trabalham. Para quê? Para poder sobreviver. Eles têm que catar comida em algum lugar. A não ser aqueles domésticos, é claro. Já estão domesticados, entre aspas. O ser humano, por mais preguiçoso que ele seja, para não usar outra palavra, ele trabalha. O corpo dele trabalha, porque o corpo precisa fazer o metabolismo da água que ele toma, o alimento que ele come. O corpo trabalha, mesmo às vezes o cara não fazendo nada o dia inteiro. Mas o corpo precisa trabalhar. Isso é a lei do trabalho. E todo mundo evolui, pelo menos nesse planeta, de provas e expiações, através do trabalho. Mas a gente não pode compreender aqui ou entender o trabalho, só aquele trabalho que a gente faz no dia a dia, que é para sobreviver, que é para ter, digamos assim, o nosso progresso material. Isso não é proibido de forma alguma. Mas existe um outro trabalho muito interessante. Até fui buscar numa Folha Espírita de julho desse ano que passou. E é um artigo que fala sobre o trabalho em favor de todos. Que, apesar de nós termos a obrigação de trabalhar para nós próprios, para nossos familiares, para nossos filhos, para ter a nossa existência de uma forma justa e de forma que dê para ter nossos confortos, nós temos sim que se preocupar com o trabalho em favor dos outros. Que nós não estamos aqui, porque se nós trabalhássemos só em favor de nós próprios, isso se tornaria o individualismo, o egoísmo. E a gente pode perceber que muitas pessoas que às vezes a gente conhece dentro de uma sociedade, uma comunidade, eles não fazem nada pelos outros. Eles trabalham para si próprios e às vezes eles tentam tirar um pouco daquilo que é dos outros. Então aqui tem um artigo muito interessante que o Chico Xavier coloca lá num livro Fonte Viva, que ele psicografou, né? E tem lá no capítulo, no item 68, ele escreve, né, uma questão de que cada um de nós, compete a cada um visualizar, tentar abrir nossa mente, tirar aquele véu, às vezes, da ignorância que existe em nossa frente, e vislumbrar aonde podemos atuar, onde é que nós podemos fazer uma atuação, às vezes, mais positiva, né? Tendo sempre como objetivo o bem-estar de nossos semelhantes, de nossos irmãos, perante Deus. E não se importando de onde eles vêm, para onde eles vão, o que eles estão fazendo, o que eles deixam de fazer, o que eles já fizeram. Isso aí ele já coloca sobre a questão do preconceito. Sobre a questão do preconceito, de que a gente tem que fazer o bem, às vezes trabalhar um pouco em benefício aos outros, e esquecer às vezes, claro, quando é possível e às vezes quando nos é permitido, fazer algo em benefício aos outros, através do nosso trabalho. Ele coloca aqui alguns exemplos, né? E quando eu li isso aqui hoje, eu me lembro de um livro que eu li há uns 4, 5 meses atrás, sobre a vida. É uma biografia do Divaldo Franco. E ele, quando criou lá a Casa do Caminho, lá em Salvador, na Bahia, ele percebeu que quando eles estavam pensando em tentar fazer a caridade, estavam pensando em tentar fazer alguma coisa para os outros, eles já tinham deixado de fazer, porque eles pensavam demais. Eles pensavam demais. E enquanto a gente pensa em tentar fazer, a coisa já passou e a gente deixou de fazer. E a necessidade das outras pessoas, de repente, se tornou uma grande necessidade. Então ele colocou alguns itens aqui, bastante interessantes, né? Sobre o que pode nos encontrar às vezes durante o dia, ou o nosso dia a dia, né? Por exemplo, aqui ele coloca, se uma mãe preocupada, ela nos procura para que a gente consiga algum recurso para saciar a fome dos seus filhos, o que a gente vai fazer? A gente vai mandar lá na assistência social, a gente vai dar culpa para o prefeito, a gente vai dar culpa para o político que brigou, que roubou, mas a gente vai fazer alguma coisa em benefício dessa pessoa? Isso compete a nós. Diante de uma criança sem rumo, na rua, caminhando indiferentemente entre as pessoas, né, numa via pública, será que a gente tem coragem de se aproximar dessa criança para tentar fazer alguma coisa a seu favor? Para que seu futuro não seja incerto nas drogas, no álcool, na prostituição? Será que a gente consegue fazer isso aí, cristãos que somos? Cristãos, sim, porque acreditamos no Cristo, né, que nos deu os exemplos. Outro exemplo que ele coloca muito interessante aqui. Isso aqui é interessante. Recebendo a visita de quem acaba de deixar um presídio ou algum lugar onde ele foi recluso por algum crime que ele cometeu, né? Será que vamos tratar ele sem qualquer censura diante da condenação dele, porque ele foi no presídio? Será que nós vamos enxergar ele com a mesma compreensão e a mesma não preconceito que a gente enxerga as outras pessoas? Será que a gente vai dar a oportunidade para essa pessoa ser reinserida na sociedade? É muito difícil. A gente está falando aqui, nos colocando todos nós aqui juntos. Conhecendo o sofrimento e a tortura do coração de um pai ou de uma mãe que perdeu seu filho ou sua filha num acidente ou por algum outro motivo, será que nós conseguimos falar para essas pessoas que perderam esses filhos, que a pior coisa que tem é um pai ou uma mãe terá um filho e uma filha? Se for o contrário, até é admissível. Será que nós temos coragem de chegar para essas pessoas e dizer assim que a vida, ela não parou por aí, que existe aquela imortalidade da alma, e de a gente conseguir fazer com que essas pessoas retomem suas vidas, aliviando-lhes o sofrimento? Então aqui fica, inclusive no final, uma reflexão, né? Assim, dentro do espírito cristão, precisamos com urgência agir, pois já identificamos os problemas. Nós sabemos aonde que estão os problemas, porque a nossa consciência nos fala onde estão os problemas. E agora, é tempo de trabalhar para encontrarmos a solução, esquecendo nossos políticos, esquecendo nossos governos, esquecendo, digamos assim, às vezes as assistências sociais, as escolas que às vezes não têm condições de fazer aquilo que deveriam fazer, e nos colocar realmente como cidadãos, espíritas cristãos, para realmente fazer a nossa parte, através do quê? Da lei do trabalho. Obrigado.